quién está ligado en esa zona. Aló. Alô? Pô, liga pra não falar nada, meu. Ligar o rádio, meu. Nossa, tio, que som. Nada melhor pra começar o dia. O vento que carrega levemente a poeira, que sopra na janela, que balança a roseira. Ser mais bela as chamas da fogueira é o mesmo que traz as chuvas derradeiras que molham as almas dos guerreiros sonhadores que sonham com um mundo menos cinza e mais cores. Flores, românticos, por que não? Sem essa de pá, acha que é lindo ser ladrão. Tio, na moral, esse papo já cansou. É fulano que saiu da cadeia, o que entrou. É a fita que não sei, é o monstrão bola da vez. E a polícia que invadiu, é o fuzil de não sei quem. E as crianças vão crescendo, curtindo rap, saboreando o veneno. E meio a tudo isso, minha parcela de culpa. Formado magistrado na faculdade rua. Meus ensinamentos, creio eu que positivos. Ao longo desse tempo todo truto, eu não consigo compreender como e tanto que atrai. Se o crime é um suicídio, um solvente que desfaz. Famílias, lares, sonhos por completo. Dos mais carentes, frutos periféricos, Senhor. Molha com a tua chuva o nosso povo e deixa a lágrima escorrer pelo rosto do sofredor, que é pra ele entender que a gente ganha muito sabendo perder. Que é pra ele aprender que toda glória só pertence a você. Deixa sentir o vento soprar, deixa eu amar, deixa eu tentar ao menos uma vez ser feliz, por que não? Deixa sentir o vento soprar, deixa eu amar, deixa eu tentar ao menos uma vez. Não me faz de refém hoje não. Deixa eu sentir a brisa do mar, deixa eu sorrir, deixa eu pensar, deixa eu sonhar com um mundo mais belo. Só não deixa as ondas destruir os meus castelos de amor pela vida, pela natureza. Senhor, deixa eu me fortalecer na fraqueza de errar pelo menos uma vez, quem não errou? Catar os plaquês de dólar, quem nunca sonhou em ter os momentos de rei na quebrada? Um flat com piscina, motos importadas, joias, mulheres e o respeito acima de tudo. Andar sobre tapetes vermelhos felpudos, beber glicol, uva italiana, viajar pelas belas noites boêmias da França e só relaxar num belo alfuro. Quem nunca sonhou? O mundo é lindo, sim, eis a questão, mas a paz está no seu coração. Irmão, os pais das crianças também querem apenas ver seus filhos crescendo sempre alegres. Ei, sofredor, é bom você aprender que a gente ganha muito sabendo perder. E só depende de você conquistar o troféu depois que você vencer. Deixa sentir o vento soprar, deixa eu amar, deixa eu tentar ao menos uma vez ser feliz, por que não? Deixa sentir o vento soprar, deixa eu amar, deixa eu tentar ao menos uma vez. Não me faz de refém hoje não. Eu vi prantos nos olhar de vários manos que conheciam somente maldade, enfim, que eram pá só no peso, muito respeito, que se exibiam com a cruz pendurada no peito. Qual é o preço de